bom pra representar. Meu parceiro Rap Rude agora vai rimar. Salve, salve, DJ Alpice, tamo junto, levando o rap gospel para todo mundo. Rap do bom, Rap Rude, DJ Alpice. E aí, mano? Isso mesmo, rapaz, satisfação de estar junto. Beleza total, pra celebrar Deus e o hip hop. Vamos que vamos. Eu agradeço a Deus pelo hip hop. Eu faço parte do movimento hip hop. É muito bom poder curtir o hip hop. Louvar a Deus é bom quando se tem o hip hop. Há mais de 20 anos eu fui contaminado. Agora não tem jeito, tá no sangue meu chegado. Fica ligado, o hip hop também vai te pegar. Não adianta você querer escapar. O som vai invadir os seus ouvidos, o último. Fica parado, vai ser inútil. Me lembro de quando ouvi pela primeira vez um cara rimando num funk, quase endoidei. Pensei, que barato, louco, arrepia, é da hora. Mal sabia eu que ali começava a história, que ia mudar pra sempre uma geração, que hoje ia ser motivo de adoração. Um estilo musical só não, um movimento, uma porta aberta pra demonstrar vários talentos, uma maneira diferente para Deus louvar. O hip hop gospel é o som que veio pra ficar. Eu agradeço a Deus pelo hip hop. Eu faço parte do movimento hip hop. É muito bom poder curtir o hip hop. Louvar a Deus é bom quando se tem o hip hop. Eu agradeço a Deus pelo hip hop. Eu faço parte do movimento hip hop. É muito bom poder curtir o hip hop. Louvar a Deus é bom quando se tem o hip hop. O Dini Kutz Blow, Sugar Hill, Run DMC, ela é o Cool J, Fat Boys, Kumo G. As correntes de prata, o break, o microfone, os pano muito louco, tudo isso tinha um nome. Hip hop, cultura de rua, muito prazer. Foi bom te conhecer, não dá pra esquecer. Vamos ficar junto, é assim que tem que ser. Pra você ver, pra todo mundo entender. Meu estilo de vida dá pra ver logo de cara. Sempre na moral, eu não gosto de marra. Pra evangelizar os loucos com a batida, meu povo tá comigo sempre na ativa. Eu tenho muita gente que me segue pelo Brasil, porque um dia mudou de vida depois que me ouviu. R.A.P. falando de Jesus, toda honra e toda glória aquele que morreu na cruz. Eu agradeço a Deus pelo hip hop. Eu faço parte do movimento hip hop. É muito bom poder curtir o hip hop. Louvar a Deus é bom quando se tem o hip hop. Eu agradeço a Deus pelo hip hop. Eu faço parte do movimento hip hop. É muito bom poder curtir o hip hop. Louvar a Deus é bom quando se tem o hip hop. Ainda me lembro daqueles tempos, bons momentos. Moinho de vento no metrô São Bento, ouvindo Plant Rock, break dance na pista, camiseta Lecoque, agasalho da Adidas faz tempo. Daqueles bares de função que alguns dizem diziam que só ia negão. Ali na Rosas de Ouro, Chame Barra que mede, DJ Alpice nos pratos fazendo back to back. Representa o rap gospel, não esquenta. Faz rap do bom desde os anos 80. Sobreviver de hip hop é complicado. Tem que ter fé quando se está quebrado. Os aliados, eu deixo essa mensagem. Pra mudar de vida tem que ter coragem. R.A.P. falando de Jesus, toda honra e toda glória aquele que morreu na cruz. Aí eu agradeço a Deus pelo hip hop. Eu faço parte do movimento hip hop. É muito bom poder curtir o hip hop. Louvar a Deus é bom quando se tem o hip hop. Eu agradeço a Deus pelo hip hop. Eu faço parte do movimento hip hop. É muito bom poder curtir o hip hop. Louvar a Deus é bom quando se tem o hip hop. Eu agradeço a Deus pelo hip hop. Eu faço parte do movimento hip hop. É muito bom poder curtir o hip hop. Louvar a Deus é bom quando se tem o hip hop. Eu agradeço a Deus pelo hip hop. Eu faço parte do movimento hip hop. É muito bom poder curtir o hip hop. Louvar a Deus é bom quando se tem o hip hop.